Contempla este manto que cobre aqui, um trono de anjos cercado, o rei assentado querendo agir. Glória por todos os lados, o Senhor coroado hoje vai operar. Meu irmão, fique ligado agora, entra neste mistério que vai começar. Sinta agora o poder de Jeová. Sinta a unção que agora ele vai derramar. Não, não duvide, mas creia, pois sua história hoje vai mudar. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. O negócio é sério e neste mistério ele vai sacudir. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. Este fogo queimando parece que a igreja vai explodir. Explosão de glória, explosão de poder. Esse fogo te toca, não queira negar, não adianta esconder. Esta festa é linda, é a festa do crente. Tem poder, maravilha, tem cura divina, ele é Jeová. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. O negócio é sério e neste mistério ele vai sacudir. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. Tem poder, maravilha, tem cura divina, ele é Jeová. Tem glória, aqui tem glória. Tem glória, muita glória, quanta glória vejo aqui neste lugar. Tem glória, aqui tem glória. Tem glória, este é o poder de Jeová. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. O negócio é sério e neste mistério ele vai sacudir. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. Este fogo queimando parece que a igreja vai explodir. É glória, é muita glória. É o poder de Jeová. Aleluia! Tem glória, aqui tem glória. Tem glória, muita glória, quanta glória vejo aqui neste lugar. Tem glória, aqui tem glória. Tem glória, este é o poder de Jeová. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. O negócio é sério e neste mistério ele vai sacudir. Olha o fogo de Deus, irmão, olha o fogo de Deus. Este fogo queimando parece que a igreja vai explodir. Tem glória, aqui tem glória. Tem glória, este é o poder de Jeová. Irmãos, aqui tem glória.